muita gente que se identifica com ela. Dedo podre! Eu e esse meu dedo podre, somando mais uma cilada. É incrível sua capacidade de sempre apontar pra pessoa errada. Uma guerra bruta no meu peito, não tá fechando a matemática. Se um casal vale por dois, por que que no final só um que quebra a cara? Amei por nós dois, amor de verdade. O justo seria igual, de 100% eu sofreço a metade. Amei por nós dois, amor de verdade. O justo seria igual, de 100% eu sofreço a metade. Eita, mozinho covarde. Alex Gomes, atualizando o repertório. A Rocha. Eu e esse meu dedo podre, somando mais uma cilada. É incrível sua capacidade de sempre apontar pra pessoa errada. Uma guerra bruta no meu peito, não tá fechando a matemática. Se um casal vale por dois, por que é que no final que um só quebra a cara? Amei por nós dois, amor de verdade. O justo seria igual, de 100% eu sofreço a metade. Amei por nós dois, amor de verdade. O justo seria igual, de 100% eu sofreço a metade. Eita, mozinho covarde.